nome é 28, Solos 34, livra direito, táxi Alfa para o PAD 3, atento ao sinalizador. Via Alfa, o PAD 3, atento ao sinalizador, 628. Salvador 8-7, pushback acionamento, portão 05. Autorizado, pushback acionar, passo táxi, eu corro no 8-7. Autorizado, acionar pro táxi. Porto Seguro, nível 340, via Peruísque 50 até Bideve após TCCT. Decola pista no zero, curva direita, será da El, Leda, Bideve. Controle 120.8, aciona 5577, com o nome 18. É só pra confirmar nossa posição, não é a Copa ainda não. A posição que eu tenho prevista aqui é 08, porém fica atento ao sinalizador, por meio do 18. É posição 08? É a remota 08 do PAD 3, o corno 628. Ciente, remota da 08 do PAD 3. O 628 foi modificado agora para o portão 03 do PAT 1. Táxi em frente via Alfa Juliette para o portão 03. Para o portão 03, o 628. Obrigado. Chegou 18, 17, estamos com PAB de 62, uma autonomia de 4 horas, alternando galeão. Ono 8, aguarda a companhia ingressar no pátio via Juliette após táxi a Indy Alpha, reportando para fronte, que legal, no 0 no meio. Gente, mantém a posição, aguarda o ingresso da aeronave da companhia, segue Índia e aí reporta no ponto de espera. Salvador, voo 1897, ponto de espera, pista 1-0, tá pronto. 1-8-1-7, autorizado a linha de decola, pista 1-0, 1-2-0, grau 059. A linha decola, pista 1-0, 1-8-1-7. Não sai de Gulos 44, controle 1-1-2-0-8. 1-2-0-8, boa. Salvador, bom dia, gol 1-8-1-7. 1-8-1-7, um bom dia, está sob contato radar, sobre nível de voo 360, é presente voo approach Leda para Leda Bridge. Ok, 360, Leda Bridge, 1-8-1-7. cobra? Tá pronto. 340 ponto seguro, decola a pista no zero curva direita, zero da lei da PW, após direto, controle 120 decimal 8, aciona 5577, voa no 620. 340, cola da 10, curva direita, da lei da PW, 208, 5577, voa no 620. Puxa, puxa. Manda uma porta, puxa, voa no 620. Oito no sétimo Recife, 1251, alternando na 3325. Recife, 1251, 3325, bom dia. Bom dia, bom voo. Certo. 9, tá? Agora, centro Recife, 2 segundo, secundário 1, 3, 3, 4, 5.